dia, Whisky Juliette, Papa. Sossega. E autorização de reboque do pátio 3 para a ponte 5 do pátio 11. A saída do pátio 3. Combinado, a saída do pátio 3. Sapá, aguardando instruções para ingresso no pátio 1 para ponte 5. Autorizado, reporte no término. Reporte no término. Juliette Papá, parqueado, ponte 5. Grato. Bom final de semana. Igualmente. Está pronto para a cópia? Dado Recife 390 para o Whisky 58, pistão no zero, curva à esquerda na Cuca, transição Aracaju. Controle 119.35, transponda 5012, o gol no 271. 271, autorizado Recife, é o decolda 1-0, curva esquerda, Aracaju 119.35.2. 0-1-2 ao transporte. Correto, chame pronto. Maravilha, pronto. Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Fox. Prossiga, bom dia. Whisky Juliette Fox solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 1. Chame na saída do pátio 3. Chamará, Whisky Juliette Fox. Autorizado, chame táxi. Ele funcionamento para o táxi, no 271. Dando cordial bom dia, está 3601, nível 360 Guarulhos, São Paulo, Congonhas, São Bravo. Então, 3601, muito bom dia. Aguarde a cópia, o ajuste 1091. Controle Salvador, é o Webjet Whisky Juliette Fox, pronto para ingresso no pátio 1. Autorizado ingresso, poste no time. Reiniciando, reportará Whisky Juliette Fox. está pronto para o ataque. Um livre táxi à sua frente, táxi via Índia até o ponto, Índia Alfa até o ponto espera, reporte pronto. Índia Alfa até o ponto espera, reporte rápido. Controle de Salvador, é o Webjet Swiss Juliet Fox, informando o termo do reboque para a ponte número 1 do parque principal.